Tem que chamar o controle no 2028, no rosto. 1208, obrigado, como é que é? Azul 6918, boa tarde. Autorizado pouso, pista 190, vento 080, grau 05, nós informo que está molhado a partir do segundo terço. Ciente, está fazendo pouso, azul 6918. Mike Bravo uniforme, senhor identificação, chegada a ponto autorizado. Chame quando pronto para descida ao altímetro 009 em Salvador. Você para o nível de voo 080, quem é o 009, Mike Bravo uniforme. Azul 4423, boa, visual com embreque, na sinal 90. Azul 4423, após a passagem do embreque, pousa na 90, autorizado, olha, ele mantém. Sim, após a passagem do embreque, não, mantém na 90. Controle Salvador, gol 097. Poderia provar de presente a posição Elefa? Autorizado, vai direto, Elefa, com 097. Manda Elefa, obrigado, 097. Ano 4778, chame sempre Recife, frequência 126, decimal 85, ao término 25, decimal 45. 1265, decimal 45. A secundária, primária, 126, decimal 85. 1698, solo de 21, libera direito, chama o solo, em 1129. Direita, vírgula, solo de 19, eu sou 69. Autorizado, decolagem, pistão 0, vento 100 graus 0 menos. Autorizado, 4 4 3. 4423, decolado 23. Chame o controle 120, deixa no 8, no 08, boa tarde, 4423. Controle, o azul 4423, decolado, passa 1500. Azul 4423, contato radar, batalha de voo 360, dia 3 Amburuno. 360, Amburuno, azul 4423. Mike Bravo e uniforme, lista para 4 mil pés, via chegada, que é no 019. Autorizado, decolagem, pistão 1-0, vento 1-0, 0 grau, 0-5 mais. Pistão 1-0, autorizado, decolagem, pistão 1-0. Pistão 1-0, 1-3-5, decimal 3. 288, 1-3-5-3, 1-0-9-7, boa tarde. Controle azul 4-4-2-3, autoriza direto elefa? Autorizado direto elefa, 4-4-2-3. 2-3. Controle. Positivo, autorizar direto ali. Por Salvador, guarde um outro. Guarde um 05, prossiga. Continuou aqui da posição rotatória, tentando seguir para fundo com o Pato Grande. Gente, o Guardião 05 lá para se reportar no setor da presente autorizado, Graé. Ajuste no 019, reporte na coxa. Três 155, decolado 25, chama o controle, linha 20, decimal 8, 1. 208, Guardião, boa tarde. São 3155, contato radar, batalha nível tipo 320, via saída São Lula. 320, via São Lula, alfa, 3195. 14, boa, autorizado, alinhar e decolar pistão na 0, vento 1, 0 grau, 05 nós. Autorizado, já e decolar pistão na 0, sinal 6145. Controle, autorizaria 4423 direto do Motson. Mantenha a nossa 4423. Poxa. Major 05, confirma a posição? Pronto, para 10, norte da torre. A gente avistado, Guardião 05, vento 120, grau 05, nós. Reporte no solo controlado, Pátio do Grécio. 120 com 05, reportará no solo controlado, Pátio do Grécio, Guardião 05. Operação Guimarães, Bravo e Uniforme. Confirme, está solicitando modificação das regras. Corona 2018. Controle 208, chamada, 314, obrigado, boa tarde. Guardião 05, sala de 28, frequente livre, voa. Controle, boa tarde, acionar 63014. Excelente, 314, contato radar, se para o nível de voo 340, via saída, Momo, Menin. Via Momo, via para o 340, acionar 63014. Santos 3367, voo autorizado. Alinhar, decola puxão no 0, vento 1 ou no 0 grau, 04 de noite. Azul 4423, solicitando Recife, frequência no 28, decimal 8, alterno no 35, decimal 3. 1288, 1353, 4423, boa tarde. Boa. Santa 3367, decola 231, me chama o controle, Lena 2019, sim. 208, boa. Santa 3155, chama o Santa Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 93, decimal 8. 251-1238. Controle de Salvador. Boa tarde, é o TAM 3367, decolou na Sabona. TAM 3367, contato radar, suba para o nível de voo 360, conforme autorizado. 360, conforme autorizado. Autorizaria a proa de Tender? 3367, autorizado direto Sango. É, poderia confirmar a posição direto? Sango. Sango, obrigado. Chanel 6210, aciona identificação, chegada, bombardina autorizada. Vista para o nível de voo no 20, altímetro no 0, 19. Via para o nível de voo no 20, inicialmente, uma vez no 0. A Capitão Lorde Golfo Uniforme, aquele identificação, chegada bom médio não autorizada com interditado, desça para o chame quando pronto para descida, o altímetro Salvador na 019. Golfo Uniforme, desça para o nível de voo 080, altímetro na 019. 6210, desça para o nível de voo 050, altímetro na 019. Chame para o Salvador, frequência número 9, decimal 8. 1 8, decimal 9, 5, Mike Bravo Uniforme. 306, boa. 306, identificação, chegada, vamos dizer, autorizada, dessa via chegada para nível de voo 060, altímetro na 09. Azul 4206 de Sofia, para o nível de voo 060. Golfo Uniforme, desça para o nível de voo 050, altímetro na 09. Para 2509. 6290, você via chegada para 2000 pés altímetro no 099, autorizada final do procedimento em LL que correu da piscina 0, reposta estabilidade. Azul 4506, desça para o nível de voo 050, Kenyasa 1099. Informa que seguirá tráfego na aproximação, agora a posição de 11 horas, 10 milhas. Está passando o nível de voo 075, em descida 2000 pés, com 3009 graus, pedindo redução. 4206, azul. Bom, 4.10, altímetro 09. Comprando Salvador, boa tarde, 620 da Rádio Passamic, é 6, Aracas, Puca, João Aracas. Sou no 620, contato radar, da Paranita de voo 370, ia sair da Puca. Ia sair da Puca, por favor, guardador. Chame Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 23, decimal 1. 35, 1, 2, 3, vamos embora. 3367. 1, 2, 3, decimal 8, é secundário. 2, 3, 2, obrigado. 1,620, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, altera 95, decimal 45, com 1,620. 2,25, 25, 4, 5, 4, 1869, oceano de identificação, chegada ponte autorizada, vista via, chegada para 4.000 pés, que é legal na 09. Com parte de redução para 9909, eu segui prática de posição de 12 horas e 8 níveis, com 2909 de ground no momento, em redução. Vai reduzir 4206. Ocha, grupo e uniforme, tempo para 3.000 pés, que é legal na 09. Zero, completa sinal, chame torre, sequência 18, decimal 95. Completa torre, 2,496, obrigado. Azul 4206, adeita para 2.000 pés, QNH 1019, autorizado o sinal do procedimento ILS XRI da pista no zero, reporta estabilizado. 2.000, está autorizado ILS XRI, reporta estabilizado, azul 4206. Contato radar, botar em linha de voo 360 e esse é o meu São Voo 1. São Voo 1 até o 360, voo 3145, mantenha o perfil de saída, chame o centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 93, decimal 8. 125, 1232. Estabilizou ele, azul 4206. Azul 4206, completa o sinal, chame o torno, frequência 98, decimal 95. 3895, obrigado, bom dia. Sapatão, o Oscar Golf e uniforme. Vista para 2006, que me agarra no 09, autorizado a sinal do procedimento em aliança que se rende a pista no zero e reporta a estabilidade. Azul 4206, uma milha de cima, baixou e travou. 4206, continua com a estimação, agora é pista livre, ajuste na 09. Prossegue aguardando, azul 4206. 0, sol de 48, direito, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 9. Autorizado, pistão 0, vento 0, 9, 0, 0, 5, 9. Ele repousa no 1169, deixando sempre Recife, frequência 95, décima 1, alterna 93, décima 8. 2531, obrigado, bom final de semana. Esse uniforme completa o sinal de motor de frequência 98, decimal 95. Uniforme avistado, todo autorizado, pista 90, vento 1, 1, 0 graus, 8 mais. Sempre autorizado, posição 90, ótimo, é bom, sem reforma. Parte 3, operação 3? Afirmativo. Tente. 8069, desse via para 2003, que é legal no 019, autorizado ao final do procedimento e aliás, o que a pista no zero, reporta estabilidade. Mas estabilidade, deixando via para 2003, 2019, 1869. Passou na parte de 4.000 para o 1869. 1869 está livre da restrição de altitude em pelo. Obrigado, 1869. O sono de identificação, chegada voo médio não autorizada, desça para o nível de voo 050 de chegada e QNH 1019. cruzado 1869. 1869, completo o sinal, chama Tojo, frequência 18, sinal 95, vamos pôr. Obrigado. Sr. Boa tarde, gol 1869, estabilizado, IEDF, S3. 5962, estão em contato com a 64 milhas nordeste, estão mandando a identificação, pois era a posição boa para interceptar a chegada norte, e a última que estava dando é 09. Lenta para a linha de voo 060. 8004, está livre da restrição de altitude em Itapu, desça para 3.000 pés, que é na 019. Aéreo 5962, desça para 4.000 pés, que é na 019. Aéreo 5962, vem para a posição pelo. Para o controle, patapatá, termina. Informo que não há tráfego de instrutor conhecido pelo controle a reportar, papapá, Charlie India Eco, reporte ingressando o corredor Vera Cruz. Olímpio 04, desça para 2.000 pés, altímetro no 099, autorizado a sinal de procedimento em anel 6 cilindros da pista na 0, e reporta estabilidade. Mantenham 4.000 pés até a posição pelo. 208, prossiga para controle. Direito 08, acione de identificação, chegada do Net 1, entra para o nível de voo 050, altímetro 009. Aéreo 5962, operação para sequenciamento, com a esquerda pela 230, o limite é radial 280 Salvador. 5962, desça para 3.000 pés, altímetro 009. Tiante, o controle copiou 5962. 3894, aciona identificação, chegada bombadinha não autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, reduza para 2509, da altímetro em Salvador 1069, correção, 1019, 3894. Aciona identificação, chegada bom se autorizada, desça via chegada para o nível de voo 070, altímetro 009. Quero 08, confirme o estado indicado que está mantendo. Sobre Salvador, 099, acessando o ponto de contato. Posição de limite de colagem imediata, 099. Mais 50 segundos. Vamos ter o ponto de espera, devido a entrar pelo governo com a mão do 7 de espera. 7 Marcelo, 69. Ô, 69, 69, o que você faz de imediato? 309 para 2409. Adicione identificação, chegada da média não autorizada, reduza para 2509, desça para o nível de voo 070, altímetro 1019. Estabilizado, passando externo, Olimpo 04. Olimpo 04, chama o torre de Salvador, frequência 98, do sinal 95. Desfaz o 5, torre de 04. Força Aérea 5962, confirme a matrícula 5962 ou 5902. Força Aérea 5962, matrícula 5962. Tiante 5962, desça para 2.000 pés, altímetro 019, aguarde o doutor para o ILS. 5962, desça para 2.000 pés, altímetro 019. Eu estou indo para a Cruz, eu passo em trânsito para a Itália. Controle, boa noite, azul 6999, passa 1400 Celsius na saída São Bruno. Azul 6999, eu estou fazendo saída de São Bruno, transição Mótiva para o Lisboa 320. Se a gente dá presente, pode voar Mótiva. Presente direto da EL e ascensão até o nível 320, azul 6999. 6999, corrigindo, autorizado em Leda. Ciente, direto Leda da presente, azul 6999. Tem 9143, estamos em situação de